Se tu pudesse morar num outro lugar, onde seria? Não serei em Mercúrio. Japão. Oh, velho. Japão. Nossa, Japão. Você... Japão. Japão. Japão. Japão. Não, peraí. Pensa assim, ó. Vida. Hã? Vida. Que isso? É Japão em japonês. Nippon. Ah, Nippon. Ah, tá, é Nippon. Deixa eu ver onde eu vou. Mas especificamente qual cidade do Japão? Ah. Eu queria Pequim. Qualquer uma, velho. Eu acho que até no interior do Japão. Calma aí. É isso aí. Você querer ir pro não. Japão morar em Pequim? Não, tá errado. Não! Você quer ir pra Hong Kong e morar em Taiwan? Não! Você. Tóquio! Sim, pronto! Tóquio! É mesmo que quer ir pra que quer ir pra Crimeia e morar na Rússia? Agora mesmo que você quer ir pro Acre e existir! Não, não, não, o Acre existe. Nossa, tá, tava engraçado. No seriado, no seriado. Agora você sabe como é que a gente se sentiu. Cara, o pessoal do Sul bagunça com a gente pra gente não ficar por fora, a gente bagunça com o Acre. É, mas não, mas a, o Acre, talvez o Acre seja Atlântida. Não. A mas, terra perdida. Oh. mas sabe o que eu acho curioso? Quer dizer, sabe? Atlântida é no fundo da água. O Acre só vira Atlântida na época da cheia. Então. Você sabe o que é um negócio curioso? Esse negócio do vizinho. O vizinho sempre, o cara do lado é alguma coisa. Sabe? O cara do lado é ladrão, o cara, a grama do lado é vizinho. É melhor. Ah, o cara do lado é o vizinho. A gente tá. A gente tem um lance com a Argentina. Que é nosso vizinho. Que é vizinho. A gente do Amazonas tem lance com Acre e com Pará. Que é vizinho. E o cara do sul do sudeste tem com o Rio de Janeiro. Porque sempre é o vizinho. Tipo. Agora eu fico imaginando o que eles falam da gente, cara. Não é agora, lá não. Lá, pô, se você for pra aqueles, fora. Aqueles amazonenses tudo preguiçoso. Pô, tranquilo, cara. Tem tudo aqui, velho. Né, velho? Não, eu sou preguiçoso, mas... porque, tipo, quando chegaram pra colonizar aqui, pô, os índios não precisavam trabalhar. Era assim, tô precisando de comida, vai. E tu tá dizendo que a gente é preguiçoso, então a gente é índio, é isso que você tá falando. Tô com fome, vou ali na beira, peço. Ué, mas aquela moça não falou que nós índios, nós índios, de um termo pejorativo aí, só sabemos comer peixe e descascar tucumã? Ah, é? E a gente sabe muito pra ser índio, então, né? Porque a gente sabe fazer duas coisas e ela só sabe fazer uma. Pois não. Quer conseguir fazer alguém processar ela. Nossa. É isso aí. Não, tu sabe uma parada? Sabe uma parada que eu acho legal? Não. Fora isso. E a hoje? Todo verão, eles vêm falando, no Amazonas não tem nada. Mas aí chega o verão, aí tá aquela pessoa lá. Aí tem calor. É. E não tem água pra lá. E a gente tem. E aí começa os jogos. Eu tive a oportunidade de morar no Sudeste. É. No município, no sul do estado do Rio de Janeiro, que comporta algumas indústrias automobilísticas. Não vou falar o nome da cidade. Resende, pra quem não sabe. Pra quem não viu, é Resende. Eu estudei em escola pública lá. É no mesmo nível daqui. E quando eu cheguei lá... Credo. Escola pública de Resende. Fui conversar com o pessoal, o pessoal dizendo, pô, eu pensei que você era burro. Eu, por quê? Você, porque eu achei que você não soubesse falar a nossa língua. Eu, nossa, que legal. Pessoa que eu falava o quê? Amazonês? Aí o pessoal perguntou assim. Pior que existe. O pessoal perguntou assim, e lá na sua terra, como é que é? Aí eu falei, como vocês acham que é? Sei lá, não tem lua, bicho, mas é assim mesmo, cara. Uma vez tinha uma onça lá solta. Eu pra cacete também. Aí o pessoal do Ibama tava com medo, eu fui lá, peguei a onça, dei dois tapas na cara da onça. Joguei a onça na jaula. Eu contava essa história todo dia, o pessoal gostava. Aí uma vez um rapaz lá foi tirar onda, e com cobra tu não brinca não? Eu falei, cara, na minha terra tem tanto bicho legal, tanto bicho bonito, que esse negócio de ficar pegando em cobra, eu deixo pra vocês aqui que não conhece animal bonito. Aí o pessoal não gostou e eu voltei pra cá. Pra quem não sabe, o Edgar também. O Edgar também é de São Paulo. Pois é. Mas é o seguinte, em todos os sentidos. Eu fui fabricado e peguei meu número de série lá, mas eu fui criado no norte. É por isso que seu apelido é Rudolf? Não. Meu apelido não é. Você Rudolf. Não veio de São Paulo? São Paulo, não faz a zoação com os São Paulinos, Rudolf. Isso aí. Ah, é Rudolf? Tá, Rudolf. Cara, uma rena não é um viado. Rena. Não, mas é pelo fato do Rudolf jogar no outro time. É. Rudolf era o único que tinha narizinho vermelho. É um atacante de futebol. Do São Paulo. Desculpa. É. Desculpa, foi uma piada de nerd. Tá, eu tentei contar uma piada de nerd. É que o meu colega... Nerd e a piada. É porque eu já pesquisei isso aí, quem era esse jogador que jogava no teu time. Porque o meu colega, ele é São Paulino. Eu torço pro Flamengo. Então não tem esse problema. Então você sabe por que as velas de Umbanda, Macumba são das torres de que nós é Flamengo, poxa. Vocês já perceberam que sempre que aparece uma imagem da favela, aparece uma blusa do Flamengo? É, não, aí é melhor! Não dá pra ser virado ou você é do outro time? E ele falou. São Paulo! Ai, cara! São Paulo. Presta atenção como o cara fala isso. Vamos logo começar esse programa. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. A gente vai ser processado por alguém. Vamos logo começar isso aí. Ainda não começou. Isso é só entrosamento. Se você chegar lá em São Paulo, pô, é que não dá pra chegar lá e não contar mentira pro pessoal. Tá. Ah, tipo, e aí, vocês têm cachorro lá? Não, pô, a gente cria onça no quintal. Aqui já veio, já veio aqui. Eu acredito que eu tenho uma onça e um jacaré. Um jacaré chamado pinguço e uma... A onça eu não lembro qual foi o nome do nome que eu menti. Mas é legal, eu acho bonito quando o pessoal de fora vem para o Amazonas. Tudo bem, o Amazonas tem um sotaque, mas a gente tem um sotaque bonito quando a gente fala sem as gírias. Quando a gente fala português, claro, a gente tem um sotaque bonito. O caboclo está falando. Não, mas a gente tem um sotaque bonito, o amazonense tem um sotaque bonito. Agora, você pega um paulista do interior, ou do interior, porque na capital eles falam com um jeito mais italiano, mas no interior, quando eles falam sem gírias, aí, por exemplo, dá licença. Você pode abrir a porta do carro pra mim? Não, o pessoal daqui de São Paulo faz aquela mistura do caipira com português falado na saber, capital. Com português saber. Na capital. Ô truta, você tá ligado aí, meu? Nós vai fazer a treta. Não, assim é com gíria. Mas e tipo assim, meu. Os caras têm que falar meio zoado, meu. Pois é. Porque agora os paulistanos falando sem gírias. Ô amigo. Não, esse é o carioca, peraí. Esse é o carioca, esse aí. O carioca que é boçal. Ô irmão. Tá com boçalzão. O negócio, você sabe como é. Não, aí já. Pô, eu só sei imitar paulistano falando na gíria, bro, tá ligado? Porque, tipo, porque aqui é nego dama, velho. Ai! Nossa, velho. Não, mas você tem isso, meu. Negócio, se um paulista. É Madame Satã, né? Se o paulista fosse pro Texas, ele nem precisa aprender a falar inglês, cara. Ele já fala com sotaque texano. Já tem. Praticamente já. E se fosse pros Estados Unidos, ou pra cidade grande, ele ia ser considerado uma vez, eu vi um cara ficar assombrado. Com o fato de o amazonense saber que vai chover daqui, sei lá. Sabe quando a gente vê a nuvem, a gente sabe mais ou menos quando ela vai cair, né? Uhum. O cara ficou assombrado. Porque, tipo, lá ele é tudo simples. Não, lá é só assim, né? Tipo, vai chover agora. Peraí. Isso é nuvem ou é poluição? Tá de dia ou tá de noite? Ah, pera aí. Invocar as esferas do dragão ou o quê? Aqui a gente respira, o máximo que entra no nosso nariz é um mosquito. Lá em São Paulo o cara respira, já veio ali. Carvão. Sei lá, tipo, umas 5 doses de radiação de Chernobyl. Não, isso porque o ar não é poluído fosse na China, que era 6. Nossa. Sem falar. Em São Paulo o tempo todo alguém invocando. Céu escuro. Antigamente tinha garoa em São Paulo. São Paulo era conhecido como terra da garoa. Agora São Paulo é conhecido como terra da espuma no Rio Tietê. Nossa. Cara, infelizmente nossos parceiros lá de baixo. Chuva em São Paulo é tão raro, mas tão raro, que só é dilúvio, cara. É. Porque a cidade foi feita pra não receber chuva, que quando chove tudo alaga. Infelizmente a gente vê essa realidade. Esse pessoal é um tipo de sobrevivência que eu acho que um amazonense de São Paulo iria, sabe? Ia dominar. Ele ia levar uma canoa pra lá, quando da primeira chuva que desse, ele ia sair com a canoa na rua. Todo mundo. Não, nem isso. Carro, fazendo que era um ataque. No carro, universitários, anotem, estão indo pra faculdade. Canoa. Pro Brasil Afax. Nossa. o seu serviço delivery. Vamos lá começar esse programa que está que tá muito São Paulino isso aqui. Vamos vire lá. Para, de duas emadas para a direita e pegará uma corrente para descansar que lhe deixará o seu destino. Então, qual é o exemplo de uma pessoa bem preparada? Uma pessoa que sabe se virar aonde quer que esteja, um regionalta, praticamente. Me apresente, por favor. Bom, é... Assim, é aqui? Ah, sim, vocês já perceberam okay. A voz do além, a qual você não está habituada. E se você está ouvindo pela primeira vez, bem-vindo, Google. Mesa redonda sobre sobrevivência. Quem tá aqui? Google, sabe? Tá processo, talvez? Mas... Edgar, Randall. Não, fala primeiro sobre o Google. Seu signo, seu bom, que tipo de homens você gosta? Bom, os homens que eu gosto são aqueles que colocam dinheiro na minha conta bancária. Alô. E não me pedem nada em troca. Aê. Esses eu acho legal. Ah. Não, já achou algum? Olha aí. Ah, não. Está bem? Não, não. Ele vive uma vida de fantasias. Bom, como vocês ainda não me conhecem, eu sou um jovem mancebo vindo das terras tupinambás. Né? Eu sou de Parintins, nascido e criado lá. Eu sou da cidade que é conhecida como a terra da arte no norte do Brasil. Uau! Todo mundo lá é artista. Quem não é artista de arte, é artista de malandragem, que então, também não é meu caso. Tá certo. E tem que ser artista, porque o tema do programa hoje é sobrevivência do mais apto e situações mais bizarras. Conhecer a turma aqui do Regional. Eu não sou gordo assim. Não, cara. Não, é só o rosto. Também não, eu sou mais bonito. É assim, cara. Ah, vamos esquecer isso que ninguém consegue ver, a não ser o pessoal. Como assim, cara? Randall, qual é o nome? Randall. De menor. De menor. Randall. Vou chamar de Dimenor. Manda mensagens para o número 9358-0813 dizendo se você quer que o apelido dele seja Dimenor ou Randall. É. Isso aí. 092, tá? Se você quiser Dimenor, escreva Dimenor. Se você quiser Randall, você não sabe escrever Randall, escreva Dimenor também. eu de sacanagem vou chamar ele Dimenor o programa todinho. Então, Dimenor. Na verdade, põe lá o que você quer que. Acho mais legal. Tá. Lembrando que eu sou um cara branco, lindão, cabelo bem liso. De menor. Olhos azuis. A voz super. Olhos azuis. Cerebral forte, físico invejável. Olhos. Com pessoas que pesam 180 quilos. Nossa, vamos começar. Situações ruins que todo mundo já viveu. Que vocês viveram, aliás. Vocês já se me pegaram assim numa situação que você teve que. Meu Deus, e agora? Vou fazer isso. Sabe? Perder o último busão da rodoviária para a sua cidade. Ai, meu Deus. E tem que dormir na rodoviária. Porque você não tem dinheiro para voltar para casa. Abraçado com o mendigo. Não, era com as minhas malas mesmo. Nossa. Pra não roubarem. Isso foi aonde? Em Manaus. Manaus é tão perigoso. Não! Ah, não! Manaus! Roubaram a toalha do meu quadrado, a toalha! Pensando. Foi a mochila da galáxia, só pode! Eu tô pensando em Belém, né? Então. Ah! Bom, não vamos entrar nessa convergência de pensamento. Tô pensando em outra cidade. Faz para eles que eles roubam você. Eles não são bandidos. Tô parecido em nossos amigos, Bizinho. Outros deles que nos cederam boa parte do território de Grande Pará. E agora estão roubando de volta. Olha só. Eu sou um criminoso federal, eu. Qual crime que você cometeu? Eu roubei fruto da UFAM. Nossa, você roubou papoula de lá da UFAM? Não. Bom, criança não usa drogas. Não. É que quando gente, é o seguinte. É que nem todo mundo não que... é droga. Eu não sou cúmplice, tá? Tá. Eu conheci eles hoje, cheguei na cidade hoje. Tá, continuando. Quando eu era criança, a UFAM lá de Benjamin Constant tinha o Campus Avançado, que era um lugarzinho mágico, que tinha uma horta lá no fundo, com melancia, maracujá, oh, goiaba. Meu pai trabalhava e lá. Tinha, e, não, lá em Benjamin Constant. E tinha... E tinha ele usava seu pai lá. E tinha um vigilante lá. Um vigilante com uma arma de bala de sal. Uau! É, tipo, maior estilo Chico Bento, né? Exatamente! É um cartucho de espingarda com sal. Com sal. Com pólvora, sal. Em vez de chumbo, sal. É. Não mata, mas machuca. Não, bastante. E já arde. Se, já se ferir a pele, já... Vem a ferida e guardência. E isso é pior do que o feito com feijão. É isso aí. Uau! Aí imagine assim, imagine um prédio pequeno assim, mais ou menos... E falar nisso, pera aí rapidinho. Ah, bro, uma vez eu vi... Não sei se você conhece aquele seriado Mil Maneiras de Morrer. Não. Mil Formas de Morrer, aliás. Eu já vi. O cara morreu com cigarros. O cara botou cigarro no cartucho da espingarda e atirou no outro pra brincar. O cigarro entrou no crânio dele. Hã? Três cigarros. Cigarro! Afinal, o cigarro, né? Olha, o merchan pra marca deve ter sido muito bom. Nossa. Compre cigarros ninjas. Quando forem assaltar você, você puxa você. O cigarro você... que entra na sua cabeça. Nossa. Pois é, você pode... Imagina a propaganda. Tá. Com esse cigarro você pode se defender de assaltos. Joga o seu cigarro como uma faca no bandido. O número de fumantes ou. Cigarro corta, vai cortar as cordas. Continuando. Imagina um prédio pequeno de 10 por 15 metros. Aí, uma plantação, né? Uma plantação de mais ou menos 500 metros. Caramba! E no fundo, no fundo tinha uma mata. O que a curumizada fazia lá em Benjamin Constant? Um abraço. Lembrando, curumizada quer dizer garotada. É, aquela matinha de criança de 8, 9 anos. A gente matinha sentia... de criança! Veja como esse rapaz trata nossas crianças, o futuro nosso Brasil. Simplesmente chama de matinha. Matinha, é. Pô, velho, mas dá uma gíria. Tudo bem, legal, continue. Dá uma gíria bacana. É porque da última vez eu falei uma verdade, que criança às vezes é um demônio, porque eu fui um demônio quando era criança. E não. Aí a gente invade uma. O demônio da gula. Aí a gente invade a mata. Dark Holly parece um nhônio, né? Atravessa, vai de cara. Agora você falou! Não bagunça com nhônio, velho! Atravessávamos uma mata de mais ou menos 50 metros, e embrenhando, aí chegávamos no arame farpado. A gente usava uma vareta pra separar o arame farpado, fazer aquele caminhozinho. Todo mundo manja desses paranáveis. Ia lá e... Quem teve infância manja desses paranáveis. Ah, sim. Ia lá pegar a fruta. Só que era melancia, melão, pera, tinha tudo lá. A gente só viu o cara gritando, filho da mãe, não sei o que. Ele vinha atirando. Pra cima ou na direção? Na direção. Não tinha meio termo. Pegou, caiu, deixou lá, né? Não. Caiu. Não. Pegou, foi abatido, sumia. Garoto, não. O que acontecia? Tinha lenda urbana de quem foi pego lá? Não, tinha, mas nada comprovado. Por isso que são lendas. Mas, cara, era pegar, correr e, ó. Abri, filho. Abria na carreira o... Aí o vigia foi lá e jogou uma maldição. O cara que começa a querer ficar gordo que nem um demônio. Aí virou assim, um Dark Holly. Vocês estão falando muito de mim. E assim nasceram o Dark Holly, super poderoso. E vocês... Viveram alguma coisa? Não. Na verdade, eu nasci assim. Eu nasci com 19 anos. Eu vi um aborto. 19 anos? Hã? Cara, você tem 18, 9 anos? Continuando, mais alguém aí tem alguma história de sobrevivência muito zoada? Ah, tem uma. Uma vez eu tava voltando aqui pra Itacoatiara, né? Pra... Ah, não, tu já ficou, já perdeu. Não, é outra história. Já não, é uma de história ônibus também. Se você morar em Itacoatiara, é uma história pesada. Aí eu tava em Manaus, fui com minha família no shopping e tudo mais, gastar um pouco do dinheiro da minha mãe, sabe como é universitária, né? Só gasta dinheiro dos outros. E é lindo. Porque não tem dinheiro. Justo. Aí, como é que eu vou gastar meu dinheiro se não eu tem? Me despedi de minha mamãe no shopping, fui pra rodoviária, já sabendo que me atrasou um pouco. Aí eu esqueci de puxar a cordinha do ônibus. O ônibus foi parar quase que 2,5 km longe da rodoviária. Interessante. Isso, faltando 10 minutos de puxar o quê? A cordinha do ônibus. Apertar pra dar o salto. Você já andou de ônibus? O jovem nunca andou de ônibus. Já. Ah, tá, lembrei. Lembrou. Você acha que essa criança entra no ônibus? Já andei de ônibus. As portas são feias. Mas foi. Não, tudo bem. Aí o outro ponto é nos 2,5 km depois. Feliz? Aí faltavam 10 minutos para eu chegar à rodoviária, antes do próximo ônibus sair. O que, que eu fiz? Bom, na minha sexta série, eu ganhei medalha de atletismo no revezamento, 4x75. Não, eu não era o melhor corredor, eu era o pior. Minha equipe só pegou prata por minha causa. Caramba, cara. Aí tá, eu fui, mas vou correr, né? Eu tava só com uma mochila. E saí correndo, igual o goleiro do Nintendo. E corre daqui, corre dali. Aí eu vejo o carro da polícia passando. Você imagina. Afrodescendente, correndo, com mochila nas costas. No centro. Numa avenida. É uma avenida principal. O que, que eu fiz? Parei de correr, saí andando. O carro da polícia se afastou. Corre de novo. Cheguei na rodoviária faltando uns 3 minutos pro ônibus sair. Dá tempo de fazer um miojo. Comprei passagem. Entrei no ônibus. Comprei a penúltima passagem. Como se não me bastasse, sentei na poltrona que fica na frente do banheiro. Ah, já tem essa explosão. Lindo e cheiroso. Não. O ônibus estava legal. Aí vem passando uma moça bonita. Linda mesmo. Sabe? E entra no banheiro. Amigos. Naquele momento eu entendi que quando fala assim, aquela moça que é linda e maravilhosa também. Os caras esqueceram de dizer que também fede. Naquele dia eu fui realmente agraciado, né? Foi é como se eu estivesse vivendo um jogo de plataforma, né? Porque quando você não pega todos os bônus, você chega ferrado contra o boss final. E a moça fez tipo tarde podre. Foi um e o pessoal gritava. E terra que já morreu. Foi terrível. Quando a menina saiu do banheiro, eu já nem olhava mais pra ela, dizendo, essa daí eu não. Se eu levar pra casa, capaz dela já se alimentar de marcar território, ferrou. Ninguém mais entra lá. Nossa, mais alguém? Mais alguém, senhores? Cara, história uma vez eu tinha que chegar na casa dos meus tios. Aí, meus outros tios que estavam comigo resolveram cortar caminho por Igarapé. Ixi. Tá, bora, de boa, né? Mas peraí. Descreva o local, porque se você não falar o local, e o veículo? E o veículo? Não, é civilizado. Tava saindo de casa. O local era no Nordeste. Ah. Pra ser mais específico, Alagoas. Então era uma alfareza, no caso. Olha aí. Então. E tu anda de ônibus como? Tu viaja pra Alagoas e tu anda de ônibus? Tua história tá mal contada, continue. Meu veículo tava a pé. Meu veículo tava a pé. Como assim? Meu veículo. Eu falei de carro. Que droga! Mas não. O carro vai com raio, o carro não. Vai a pé. Não. A evolução tecnológica chegou ao tempo. Não. Meu veículo eram os pés. Pronto. Não. Ah, eu pensei que você ia ter o carro igual. Não. Ele é rico. É aquela parada do Star Wars que tem aquelas pernas lá, o veículo dele. Aquele robô. Podia ser aquele robô que tem as pernas ou o carro do Simpsons. Ele já tinha um robô do Titanfall. É isso aí. E a gente passando por esse Igarapé, a gente ia e no final dele chegava no Igarapé que. Ah tá, pensei que você ia dizer que no final dele o Igarapé acabava. Também! Mas tipo assim, nesse Igarapé que eu tava, que eu entrei inicialmente, tinha matas. Mas quando acabava as matas, tinha um riozinho limpinho e tal, que banhava a costa da casa dos meus tios. Que poético! Um lugar bonito. E como é poético? E tu sobreviveu a todo esse perigo? Calma, calma. Tá, vamos lá. Entrou uma faca no teu dedo, de repente. Boa, né? Eu entrei no cara perfil, então, tipo, é quando eu vejo um negocinho boiando assim. Cocô. Tá, deixa o negocinho boiando. Quando eu vejo outro negocinho boiando, eu. Era isso. Outro cocô. Aí eu, tio, o que é que são esses negócios boiando? É bosta, meu filho. Caramba! Meu Deus! Cara, como assim ela fala dessa tranquilidade? É bosta, meu filho. No curso total, eu acho que eu contei umas 30 bostas. Caramba, você me contando! Eu já tenho pulado de garoto. Eu andava no ar, cara, mas eu saía de lá. Lá saía andando que nem o Tarzan, que eu andava no cipó. Cara, quando eu cheguei na casa de meus tios, eu fui direto tomar um banho, nunca mais quis entrar na casa. Meu amigo, mas... Tá louco? Você viu tantos coliformes fecais na sua vida que seu sistema imunológico já é blindado. Nossa. Ai, cara. Soltou. É capaz de você, Randal. É capaz de você. Esse... Não. Agora eu quero entender. Ele passou risco de vida por ter andado em... Ah, tá, beleza. Vai lá andar no meio das bolsas. Hoje em dia... Se a bolsa é daquela mulher do ônibus lá... Tinha de tudo quanto é jeito, desse tamanho, uma tora de quilo. Hoje em dia, o nosso amigo... Tinha um japa. Hoje em dia, não é raro que passaria leptospirose pra ele. Era ele que passaria. O cara é blindado. Não. Vou te dizer vou te dizer uma história. Vou te dizer o que é uma história de sobrevivência. Sabe esses interior assim? Tem cocô na história? Não. Que até agora só tem cocô, velho. Exatamente. Não. São histórias de cocô. Não. É assim. Tu sabe quando o rio enche? Nível! Ele, o rio enche? Ele alaga algumas zonas assim. Ele alaga ondas? Ele alaga a zona de várzea. Porque as ondas estão muito secas. Aí ele alaga as ondas. Não, ele alaga as zonas. As zonas. O lugar onde as mulheres se prostituem. Não, ele tá dizendo as zonas francas. As zonas francas. O lugar onde as empresas se prostituem. Não, as zonas assim... De várzea. De várzea do interior. Aí eu tinha ido numa excursão. Eu tinha ido numa excursão numa comunidade, descendo do rio, e a gente ia passar lá 2 semanas. Aí, no terceiro dia, me convida pra andar de canoa. Mas sabe aquela canoa que tá alagando e que tu tem que ficar tirando a água? Ah, tipo todas. Com uma coia. Qualquer uma que você entrava. Não, é. Aí... Não, tipo todas. Não tem uma canoa que não entre água nem um pouquinho. Não. Tem. Canoa? Tem. Vai comprar canoa. De canoa. É. Tem. Não tem. Qual, por exemplo? Uma canoa. Ah, não. Sei lá, não. Uma canoa de ferro. Se entrava, não é canoa. De alumínio. De pau. Uma canoa, ela tá de alumínio, que é de pau e reforçada com... Voadeira é o conjunto do motor traseiro no... Sempre entra um pouquinho de água. Motor traseiro. Não adianta. É, se ela não... Se ela não... Por isso que, por causa dela, voa, dá uns pulinhos, entendeu? Por isso que é chamado de voador. Tá, aí... Voadora é o golpe que o nosso amigo Lindomar, o Sub-Zero brasileiro, deu no programa do Ratinho. É isso aí. Tá, agora... Você deu uma menina? Ele deu uma mulher. Vamos. Que seja, volte ao tema. Tá, a canoa. Não era o tema mesmo? A canoa, me estava contando a minha história. A história da canoa. Eu vou cortar. A canoa foi inventada em 1700. Tá, deixa eu continuar. Ele era um... A canoa... A gente... aí me chamaram pra ir nessa canoa pra ajudar a colher uma fruta que dava em galho, mas estava pendurada. Sabe? Tá, tudo bem. Não, as frutas dão nas raízes. Não, porque... Retifique. O problema é que a água subia. E a copa das árvores ficava mais baixa. Então, pra quem tava de canoa, era só esticar o braço e pegar as frutas que ficavam. Tá, ok. Só que o problema é que aquela área tinha jacaré. E o cara aí chorando por causa de cocôzinho flutuando. Não? Vai lá, me matar no meio de cocôzinho. Não. Vai lá. Ah, sim, o cocô vai te matar, ele vai morder teu pescoço. O jacaré tava lá, porque o jacaré veio e bateu a canoa. Você falou uma história de... De sobrevivência. Bateu a canoa e... Sobrevivência. Porque... É aí que tá. Aí é super, super legal, é super sobrevivível tomar banho com cocô. É isso que eu falo pra ti. Tipo, imagina agora, o cara acabou de se casar com a mulher, tá. Ele vai chamar, amor, vamos aqui na banheira agora tomar um banho. Acabei de recuperar um cocô light, olha que banho. Bora tomar um banhozinho de cocôzinho. Tá, esquece tá, a morte. Voltando à história tá. Do jacaré. O jacaré passou por debaixo, balançou o barco. O problema é que o barco tava lotado de gente, então era... Aqui. Não, peraí. Se tinha você lá, já tava lotado. Mas não era uma canoa, agora é um barco? É uma canoa, barco. Só que o problema é que... Era um transformer. Não era uma canoa, não era um barco. Não era um robô gigante. Não era uma canoa, era barco. Era o... Como é que era? Era o Canoa Prime. Não, Canoa Prime, pronto. Tá, continuando. O problema é que a canoa era daquelas que fica bem bem reizinho o nível da água, fica bem perto da beirada da canoa. Porque você estava nela. Exatamente. É, cara. A canoa não foi feita pra isso. O jacaré não ia conseguir engolir, não precisa. Cara, mas continua. E a gente tava em mata dentro, a uns 20 metros da margem. E, sabe, embrenhado mesmo. Uau, 20 metros. Super longe, tipo. Daqui. Ei, mas... Mas se a profundidade do rio for grande... Por exemplo, era a zona de cheia. 5 metros da margem... Era a zona. O nosso amigo Lubeck, 1 metro já é muito. Né? Aí a canoa balançou, a mulher do meu lado começou a ficar nervosa. Ai, e ela agitava mais a canoa, tipo, ela se mexia, a gorda. Tentando ir pro outro lado. Não, e aí ia colocando água pra dentro. Pra dentro da canoa, balançava. Teve uma hora que a canoa ficou quase ali esvaziando e correndo pra esvaziar ela, senão a canoa ia afundar mesmo, cara. E a gente praticamente viu o olho do jacaré. E a água tava molhada? Tava escura. Então molhou vocês. Tinha o jacaré e não tinha o cocô, que era de lá. Tá, mas continua. Tá, o cocô não morde, né? Não, a canoa balançou, a mulher, a gorda até demorou uns 15 minutos pra gente acalmar a mulher gorda. E pra estabilizar o barco, porque quase que ela derruba a gente, vira a canoa e o jacaré. Sim, era culpa dela. A mulher é gorda. Sabe quando a gente fala assim, ah, tem um amigo meu ali afim de ti? Não, não. Ah, beleza. Ah, tinha uma mulher gorda lá no barco. Ah, o meu primo. Sim. Não. Não, por mulher gorda, quer dizer, ele gritando com uma mulher e sendo gordo. Não. Não, o problema é que ela não sabia nadar. E eu sei nadar, porque eu cresci em ela. Então tá bom. Cara, você não precisa nadar, você é boia. Já viu gordura afundar na água? Não, gordura não afunda, velho. É científico. Mas alguém tem uma história que não se resuma a alguém nadar dentro do pinico? Nossa. Tá, e aí? Continue essa história. Não, já terminou. A gente conseguiu estabilizar o barco vazio. Ah, nossa! Por quê? Porque não é possível. Vocês não viram nenhum jacaré e estavam com medo do jacaré. A gente viu o jacaré. Podia ter sido um cocô. Assim, o cocô vai passar por baixo do barco e levantar ele. Passou na canoa e o cocôzinho lá banhando do lado da canoa, não tinha problema. Esquece o cocô, vamos logo passar pro próximo assunto. Tá, vamos lá. É, tá. Falando em sobrevivência, sobreviver em meio à selva, seja ela de pedra ou natural, não é fácil. E aqui vão algumas dicas para sobreviver em meio às multidões. Para você que é uma pessoa inibida, uma pessoa que é muito tímida, não manja dos Paranauê. Não manja dos Paranauê, nem dos Paranaueba. Não sabe chegar nas gatinhas, né? Que eu também não sei. Elas que chegam em mim, né? Pra me espantar de perto. Isso é uma bichona! Enfim. Oh, bom. E uma das formas de sobreviver na minha sociedade é quando você sai com seus amigos. Você vai a algum lugar e tem alguém muito chato falando. E você quer fazer essa pessoa parar de falar. O que é que você faz? O que é que você faria pra fazer uma pessoa chata parar de falar? Eu bato palma! O que você faria pra essa pessoa parar de bater palma? Não, peraí, o que você... chata, o que você... Peraí. Peraí. Eu parei de falar, todo mundo. O que você faz... O que você faria numa situação dessa pra uma pessoa chata parar de falar? Eu bati a palma na cara dela. É, geralmente puxa a palma. A ideia era botar um pouco mais de charme aqui no na situação. É. Tudo bem. Mas é, geralmente é isso. Tem alguém chato falando lá, tem um político chato falando, quer fazer esse cara fechar a matraca por alguns segundos? Puxa a palma, bota o pessoal ao seu lado pra bater palma junto com você. Gente, vamos dar um descanso aqui pra boca desse. Vai. É, e começou a falar de novo e bate de novo. Ele pensa que funciona. Ele tá arrasando. Não, cala a boca. Não, e o mais legal, é, quem já assistiu aquele filme? É... Não, não assisti não, velho. A história das palmas mal batidas. Eu tenho também uma outra forma. Que é pra você... Eu vou lembrar o nome do filme. Essa daí é uma forma que eu tenho. É uma forma delicada de dizer. Quem lembra daquele filme não é mais o besteirão americano. É, essa aí. Tinha um cara que ele, o sonho dele era puxar a palma. Ah, sim. É. E lá no final do filme, o rapaz que não conseguiu ficar com a moça lá, chegou todo arrebentado. Aí quando a menina que ele queria ficar, beijou lá o outro bonitão. É, final feliz. Ele puxa a palma. O outro cara não realiza o sonho dele, que era bater palma no momento importante, no momento oportuno. É. E às vezes, tem gente que tenta bater palma à força e não consegue. É. Sai, sei lá, sai. Tem gente que começa. Aí para, aí começa outro, aí vai. Aí o feitiço, o feitiço se vira contra ele. É. E aí ele passa a ser o chato. Mas pra isso eu tenho uma fórmula muito melhor. Tu chega, compartilha. Tu chega pro cara bem assim, só tu e ele, fala bem assim: cara, tu tá fedendo. Tu tá fedendo. Tu tá fedendo, cara. Ele sabe disso por experiência própria. Não, não. Sim. Não. Mesmo que o cara não esteja fedendo, ele vai parar o que ele tá fazendo, vai pro banheiro e vai ver se tá fedendo. Ah, é uma boa, vamos. Não importa quem seja o cara. Mas chega assim, mano, olha só. Acho que você tá com mau hálito, cara. É isso aí. O cara vai começar a falar amigos, né? É, não, é. Na hora. Olha. A menos. Tem que ser de zumbi. Olha, ah, então tem que ser de zumbi. Ah, não. Toma aqui. Não, não, de bala mentolada. Ele ficou falando dessa besteira. Chupa tudo ao mesmo tempo pra aliviar. É isso aí. Não. Tá, não, mas assim. Não, mas se tu disser que tu tá fedendo, tu obriga o cara a sair. Aí o cara sai. E é que nem tranca quando você chegar numa fila, você quer furar a fila, quer conseguir furar a fila, chega assim, alguém soltou um pum, você vem fazendo isso desde o final da fila. Funciona. É. Já, você já fez? Já não testei. Já. Funcionou? Funcionou, mas quando o pessoal percebeu que foi psicológico, quase me lincharam. Nossa, velho. Esse é um efeito atual. Não recomendo. Eu não passo por isso porque não, eu tenho meu cartão de deficiência. Quem tá na faculdade, tá na escola, fica lá no fundão, começa. Soltaram o pum, foi aí da frente. E aí ninguém soltou. Vai estar mais fédio do que uma lixeira, tá vendo? Vai estar pior do que o aterro sanitário. O pior é que depois que alguém fala que soltaram um, alguém aproveita pra soltar. Não, também. E o mais legal, aqui guardando. Já que soltaram mesmo, vou contribuir. E falando em oportunidade, outra forma de sobrevivimento da sociedade é com pedido de casamento. Sobrevivimento. Como você é burro! Sobrevivimento. Grave essa palavra, sobrevivimento. É, ela vai entrar. Olha, Aurélio, tô ouvindo, né, Aurélio? A gente tá evoluindo, a língua evolui também. Oh. É a nova conjugação. É o novo conjugamento. o conjugamento verboral. Nós vai verboralizar. Nós vai. Enfim, outra situação de sobrevivência na sociedade é o macho. Todo macho precisa montar a sua família com uma fêmea. Né? Assim como todos, né? Que distorce essa ideia. Tipo alguns certos. Ai. É mais ou menos. Vamos improvisar em dois. Enfim. O original era isso. Enfim. Gambiarra é uma coisa que não foi feita pra dar certo. Tá. Aí, né? O rapaz namora uma moça, vamos dizer, aos 10 anos. Se conheceram desde criança. Com 10 anos o cara chama namorar, chama enrolar já, né? É isso aí. É. Né? Já não, tá noivo. Ah, e fica... Namorou 5 anos, e fica, fica a dica, legalmente, se tu tem 3 anos de relacionamento, cuidado. É, homem, principalmente, porque as mulheres já tem leis que dizem que tem um relacionamento estável. Tudo bem que o nosso objetivo é informar, mas... Você tá querendo ensinar as pessoas a tirar o dinheiro dos capangas? Espera aí. Não. Você, então saia antes de 3 anos. As pessoas não levam em conta. Deu 2 anos e 99 o cara sai. 365. 2 anos e 99. Eu ando em 100 dias. É isso aí. Eu vendo raio Simul. É isso aí. Ei. 2 anos, 364 dias? Rua, 2 anos. Tem que fazer piada, cara. Interessante. Não, é que é pra completar 100%, pra carregar o load. E é isso que ensina nas escolas de Parintins. Só universitário fechando essa mesa, galera. É arte, cara. É arte, tá. É adaptabilidade. Português arte, né? Enfim. E, tipo, começa relacionamento, namoro, noivado, posteriormente meu casamento. Geralmente casamento, né? Algumas famílias dotam o pedido de casamento antes do noivado e outras dotam o noivado não sendo pedido oficial de casamento. Há controvérsias, entendeu? Porque às vezes há informações equivocadas. Enfim, rapaz vai pedir a moça em casamento, já vi isso. E, tipo, já conheci a família há muitos anos e o cara chegou lá na hora e ficou. Aí eu vendo aquilo, eu pensei comigo, não vou lá. Pô, namorada do cara bonita. Vai que eu peço ela casa comigo, né? Não, eu queria ajudar o cara, pô. De repente se o cara fosse se o cara fosse amarelão assim, pô, mulher bonita dessa, deixa eu dar um pé na bunda no cara, arranja o cara de mais atitude. Tipo pô. Eu! Não, eu não tomei atitude naquela hora. Tome atitude. Tarde. 2 copos por dia, pai. Enfim. Em jejum. Aí chegou lá um conhecido da família, já mais tempo, amigo lá. Aí falou pro cara, não, é o seguinte, eu vou falar aqui por ele, tá com o seu porta-voz, já que o rapaz aqui tá se tremendo, né? Ele quer casar com a moça aqui, moça, você aceita? Ela, aceito mais. Aí eu não vou nem responder, tá? Porque como ele já tá pedindo, ele já tá querendo aceitar também. Então, tá aí, tá feito, pega o mundo, botou, tal, tá, pai, mãe, vocês autorizam? Beleza, opa, tá feito, vamos continuar a festa. É isso aí. Tudo bom. Quando alguém amarelar na hora de pedir o casamento, seja direto. Não faça aquele discurso. Ah, mas eles vão ser um casal bonito. Quer casar, que o casal casou, valeu! Continua a vida. Se começar a fazer aquele discurso, alguém vai começar a puxar palma. Vai! Vai! Uma coisa puxa a outra. E bateram palma. Mas é porque o momento foi legal. Não porque tinha gente chata. Falando. Mas. A bater um palma depois de acabar, né? Não durante pra acabar. Mas. Esse que é a diferença. Mas olha só, galera. Tem uma lei que eu lembrei agora, que é puxar riso, que é toda vez que tu fizer besteira, você mesmo ria da sua piada, porque você diminui muito o impacto dela. Não, exatamente. Não, você... Então quem conta a piada rindo. É isso que eu faço com a piada. Não. Depende de quem conta a piada rindo. Tiririca fazia isso. Não. Tiririca ria mais da piada dele do que a gente. Mas é porque o Tiririca era um palhaço. Então o objetivo era rir dele. Exatamente. Exatamente. Vamos supor, se o Randall cair, tropeça e cai. Se ele ficar chorando, feito uma a gente vai rir do mesmo jeito. Coisa, a gente vai rir, mas a gente vai rir muito menos se ele rir, começar a curtir, ele vai estar rindo com a gente. Sabe? Ele vai estar camuflando o mico dele. De certa forma, ele vai estar aceitando. Mas agora, quando você conta uma piada sem graça... Se eles lembrarem, vai ser um rir de uma situação qualquer. Ninja, por exemplo, se ele for cair... Ele já vai fazer uma performance ali que não é riso, já impressiona. É. Então nem toda estabacada gera riso. É. Essa que é a diferença. Algumas geram óbito também, dependendo, né? É verdade. Pois é, uma colisão frontal de carro. Isso é um trocadilho por causa de mim. Naruto. Meu madalho da ninja. Óbito. Tipo, estabacada gera óbito. Mas se você quiser aceitar assim. Tá. Aprendam. É assim que você cava um chato. O pior ainda, tu tá me dizendo que a gente tá aqui no o tema é como se livrar de muita coisa, como sobreviver a algumas coisas e sair uma boa. Tutorial de sobrevivência. E tu acaba de me dizer que tu vai ficar parado pedindo de morto se tu sofrer uma chabacada? Gera óbvio. É, tipo, caiu, morre, que morreu. Cara, geralmente quando a melhor estratégia pra se conseguir uma mulher é tendo pena. Então é isso. Então, a melhor estratégia de você não fazer as pessoas rirem de você quando você se estabaca é fazer elas terem pena de você. O meu padrasto contava uma história assim. Ah, elas tendo pena, né? Meu padrasto contava aqui uma vez. Não, elas não são galinhas. então você vai fingir de morto se você pegar sua tabacada, é isso? Não necessariamente, mas eu me fingi de debater assim e... Ouviu? A menos que você saia no Partoba. Cara, vai ser engraçado de qualquer jeito. Não, galera, olha só. Ele acabou de dizer que ele vai desmaiar, certo? Se ele tem uma queda, ele vai fingir que ele tá desmaiado. Tá. Então quer dizer que pra ele, e um urso, pra ele, uma queda pra ele, é tudo a mesma coisa, que ele vai se fingir de morto. É isso? Tá, você falou pra ele. Depende da situação. Enfim, aí meu padrasto contava uma história que a mãe dele era meio violenta. Ah, uma vez ele aprontou uma coisa e ela era assim, ele saía correndo e ela pegava a primeira coisa que ela visse na frente dela e tacava nele. Hã? Aí ela achou uma manga no quintal, ele correndo pro rumo do portão. Ele correndo pro rumo do portão, quase chegava no portão e ela dei. E ela era boa de mira. Na nuca do bicho, ele caiu. Sua mãe! Não. Sempre são boas de mira, cara. Sua mãe! Sempre. Tendo a melhor mira do que você no Call of Duty desde 1900 e bolinha. Ela acha sujeira que a gente não enxerga. E aí, ele usou essa técnica do... Isso. Do uso polar. Do uso polar. Que ele... Não, ele caiu de frente e ficou lá. Aí ela... Meu filho, tadinho, meu filho. Quando ela virou ele tava rindo. Nossa, não precisa nem contar o resto que terminou em manga. Terminou em manga. Nossa, pedi pra morrer assim, cara. Ai, cara. Mas, mudando de assunto. Mudança de assunto. É questão de mudar de assunto, né? Mudar de assunto também faz parte da sobrevivência, não é não? É. Porque quando você fala alguma besteira, se você não tiver alguém mudando de assunto para lhe dar cobertura, é isso aí. Entra você um grande vilão da sociedade, o silêncio. Como é que se chama? Peraí. Silêncio mortal. Inocente. Depois corta isso. É o. Quem cala com silêncio constrangedor. Ah. Silêncio constrangedor. Não. Isso é verdade. Esse silêncio constrangedor. Pega contra uma piada. Ele persegue a gente. Não, o pior ainda, quando o cara tá falando uma coisa e aí todo mundo para de falar e ele fala aquela besteira. Chaves. É. Chaves. É. Então, porque o professor de linguística. Então, aí você chega pra aquela menina assim e fala: eu gosto de você. Aí ela olha pra sua cara e fica olhando, esperando, sei lá, você continuar falando. Ou então, quando a moça é gentil ainda, você fala que agora você... Ah, pois é, mas você viu o jogo do seu time ontem? Nossa! Sendo que ontem era terça-feira, eu não passa jogo. Foi o jogo da semana passada. Ou pior ainda, tu fala assim, ah, tô aqui com esse pessoal chato, aí todo mundo para de falar. Na mesma hora que tu ia falar. Assim, quando a pessoa é legal, ela pode falar besteira, todo mundo ri quase que automático. Agora, quando a pessoa é chata... Ou um convidado, que é pior ainda. Não, depende do convidado, porque se o convidado não for carismático, dói. Dói. Dói. Como diria Oz, às vezes a dói. Primeira vez dói. É, dói, carinho, e dói às vezes você tentar rir da piada do cara, mas não conseguir, cara, se... Difícil, não dá pra rir. E tem piada fica assim com o tem piada batido. Que é super engraçada, mas tem gente que não sabe contar. Eu sou uma pessoa que não sabe contar. É aí que tá a diferença do regional. Eu sou uma pessoa que sabe contar a piada, mas não sabe escolher uma piada boa pra contar. É aí que tá a diferença do regional. Por exemplo, qualquer um de vocês, se tiver numa situação dessa, você pode ter certeza. Eu saio pela porta e finge que eu não conheço. E eu recomendo que faça a mesma coisa. Pois é, mas comigo. A chance. Sobrevivam! De acontecer com a gente, de acontecer com você, É muito diferente. A chance de acontecer que é porque você maior, é gordo. Então, é, logo, você é maior. Mas gordos são engraçados. A sua então, própria atmosfera que você tem chama atenção. As pessoas, os objetos circundando ao redor de você chamam atenção. Sabe aquele princípio da física que um objeto maior atrai um objeto menor? Pois é, cara, a Terra tá quase pra girar em torno de você. Vai te catar. Agora eu tava ouvindo isso aí e agora que eu me lembrei que saber ouvir também, ou fingir que tá ouvindo, também é uma boa forma de escapar de algumas situações. Cara, duas palavras lindas e maravilhosas, guarde pra sua vida inteira. Uhum. E ok. Você pode fazer uma conversa de 2 horas só com essas duas palavras. Ou pior ainda. Aquela mulher te falando um monte de coisa, uhum. Ok. Ou pior ainda. Uhum. Ok. Ou pior ainda. Uhum. São 3. É. Uhum. É, ok e não. Não. Tipo, ela vem pra você. Amor, eu tô gordo, aí você. Ah, é, não. Uhum. Não, você tem que falar não. É. Porque aí você fala não. Ai, amor. Cara, ela você percebe que você não, José. Tem aquela clássica que Michael Kyle ensinou. Passou adiante que é. É. É mesmo? Ela serve pra tudo. É a coringa das conversas. Não, na verdade não foi o Michael Kyle. Foi o amigo dele. É, não, mas ele ensinou pra mim. Ele ensinou pra mim. É mesmo? Mas não, o amigo dele falava assim, dizia. É mesmo! Tem que comparar o personagem. Ou como Rochelle ensinou pros seus filhos e pro Julius no episódio do João e Maria. Sorri, se vocês não souberem, sorriam a cena, e se não souberem o que eles estão falando, digo, ah, é mesmo! Dá certo, okay. Pode parecer zoeira, mas dá ouvir, certo. Saber ouvir é uma qualidade muito importante. Não, fingir ouvir mais ainda. E fingir ouvir mais ainda. O homem tem que saber essa habilidade, principalmente quando ele faz besteira. Quando ele faz besteira. Porque, meu amigo, o homem que não escuta a sua mulher... Ou que não finge bem. Que não finge bem. É. Sofrerás porque o castigo da TPM. Ele tem que saber fingir bem pro dia a dia. Uma TPM de 30 dias. Ele tem que saber bem pra quando ele fizer algum... Ele vai ter que saber esquitar. Não, cara, bota uma coisa na sua cabeça. Primeiro, você não vai estar certo. Não importa o quanto você seja certo, você tá errado. Então, se você for argumentar, o negócio. E mesmo pega. Se você ficar calado, você ainda tá errado. Cara, o negócio que é difícil nessa questão é porque a mulher ela admite que ela tá errada pras amigas, pros amigos, pras inimigas, menos para o seu homem. Você, pro homem dela. Aí você perguntar o que de errado? Não. Eu digo logo, olha. Eu não sou mãe de nada, não tenho parentesco com ela. Se tu não falar, eu nunca vou saber. Eu sou claro. É, às vezes. Não muito! Não sei se é essa luz aqui. Como diria o Didi antigamente, bronzeado. Tá bom! Bronzeado. Sob a obscuridade da falta de luz, eu sou claro. Já que eu me confundo com a escuridão. Lembrando que ele é afrodescendente, então ele tem direito de ser negão e falar com de negão. Eu também. Ele tem o direito de bagunçar com ele. Nós só estamos rindo. É. Tá. Não, o Matheus é negro, só que ele é do movimento invertido. Não, é que é assim, o Rantal! Existe. O Matheus ele usa uma sunga invertida. Onde em vez de ficar só tampando a bunda, ele só aparece a bunda. Ele dá pra aparecer isso. Eu não estou falando. Ele é albino. Nada. Não. É, digamos que eu seja albino. Ele é aquele cara do Código da Vinci, ele. É, aquele cara é albino. Exatamente. Ah, bacana. Vejam como essas dicas são eficazes. A gente tá usando ela aqui com a gente. Aprendam a sobreviver. É preciso saber viver. É preciso, velho. Uma pele no caminho. Você deu a parte errada. É preciso saber viver. Deixa perfeita pro cara fazer a piada cantando a música, certo. Mas ele não sabe contar. Aí ele canta outra parte. É preciso amar. Outra parte não, outra música, de outra banda. De outra época. Cara, mas eu quis cantar essa música. Cara, é preciso saber viver. Eu quis só matar, isso, é preciso amar. Ah, tá. A gente falou aqui de marido, mulher, mas tem um ponto que a gente tem que bater, que a gente bate sempre, que é as suas habilidades. Você tem que saber fazer alguma coisa, porque não importa, mesmo que você tenha um diploma, canudo, medalhinha, a estrelinha de bom menino, se você não souber fazer, fritar um ovo, cara, você está perdido, cara. É verdade. Acho justo. É. E nós regionautas, cada um de nós valorizamos nossa habilidade, porque a gente sabe fazer muitas coisas. O que você sabe fazer, Google? Como você se definiria? Você sabe fazer miojo? Você sabe fazer ovo? Cara, ele é o Google. Eu fui... Meu pai e minha mãe, né, parece que me treinaram pra guerra. Ah. Então, minha mãe e meu pai me ensinaram a fazer comida. Meu pai, desde novo, me ensinou a lavar roupa, fazer conserto em casa. Minha mãe, quando comprava alguma coisa errada, mandava voltar pra aprender alguma, nossa, comprar alguma coisa direito. Aprender a comprar direito ia ter cara de pau de chegar, né? E reclamar. Não, cara. Cara de pau, não. Útil, cara, não. Já, ó. Cara de... muita coisa porque tava errado, eu fui lá trocar e aí eu. Cadê? Eu também. Cara de pau, não. A única coisa que. É um direito que nosso. Não foi ensinado em casa, mas que eu. Quer dizer, foi ensinado quase nada em casa, mas que eu aprendi muito na rua, foi a arte da conquista. Que até hoje eu não manjo disso daí, não, porque. Esse eu tô aprendendo agora. Tá aprendendo. Olha só, dicas importantes. Cozinhar básico, saiba cozinhar coisas. Não importa... Lembre-se, tudo... perna leva, barriga atrás. Se você for sair de casa e não souber cozinhar, ninguém vai lhe querer, não. E cozinhar literalmente é uma boa, porque não importa o que você coloque numa água quente, fervida, a 90 graus durante 15 minutos, vai ficar bom. Não importa. Não, se você souber fazer pelo menos. Peraí. Não, só rapidinho. Uma correção científica. O ponto de ebulição da água não é 100 graus. Detalhes, 10 graus a mais. Então 90 graus fervendo. 15 minutos. Aí ele falou colocar qualquer coisa na água fica gostoso. Então se colocar ração de cachorro. Cocô! Então você gosta de cocô fervido? Você vai botar um caco de telha. Nossa. Vai ficar gostoso? Olha que tem mulher grávida que come de caco de telha. Nossa, meu Deus. Não, mas aí a mulher grávida, a gente perdeu. Mulher grávida é outra coisa. Ela nasce um glutônio na barriga dela e ela come qualquer coisa, velho. Nossa, cara. Até cocô? O dente parece que vira de ferro, só vai colocando na boca e tá. Barro eu até entendo do desejo feminino, mas. Lembre-se, a beleza acaba, mas a fome continua. É isso aí. Não, olha só. Se você souber cozinhar, pelo menos que seja um prato, mas você saiba fazer. Ou melhor, a comida, porque o prato ninguém come o prato. Depende, se o prato for feito de um material comestível. Uma vez eu vi um pessoal que dava sopa pros necessitados, pros pessoas carentes, e o prato da sopa era feito de pão. Ah. Ou seja, era comendo a sopa e comendo. Já era sanduíche, era x-sopão. É. Isso. Cara, vou falar em comida. Tem comida que. Vamos dizer assim. O gordo vê o assunto comida e ele já quer explorar. Precisão, você vai na casa de um amigo. E lá na casa, e ele te convida pra almoçar, você nunca almoçou lá, beleza. E na hora que você vai almoçar, a comida é muito ruim. Ih, rapaz. E agora? Depende. Tipo, se a sua casa é perto, você pode inventar uma dor de barriga. Dor de barriga é uma das invenções mais legais que você pode fazer. Porque tudo. É interno e ninguém vai sentir, ninguém não tem um sinal aparente. Então você pode fingir a qualquer momento. Só fazer uma careta feia e botar a mão na barriga. Pra mim é fácil fazer a careta. Olha só, tem aplicativos. Essa eu digo. Também... Dor de barriga? Não, tem aplicativo. Nossa, tem aplicativo. É o aplicativo pra dar um soco na sua barriga. Tem assim. Aplicativos no celular que tu ativa ele pra. Tipo, que tu ativa ele pra ligar pro teu celular dentro. Pro celular ligar. Fazer a chamada. Eu sei o que ele quer dizer. É pro celular fazer a falsa chamada. É. Você aperta alguma sequência de botões no celular. Isso aqui um trago que é. Mano, outra vez. Que piada legal! A menos que você seja um zumbi. Tá. conseguiu fazer então, duas piadas legais. Então, tu pega o aplicativo, tu diga no celular e diz quanto tempo tu quer que o celular toque. E aí tu escapa. Ah, você fez. Olha, foi uma emergência, então fui. Tá. Caramba, mano, minha mãe tá passando mal ali. Olha, a minha formiga de estimação brigou com a minha barata. E tem que ir lá cuidar. Sabe uma desculpa que ninguém... Separar as duas. Ninguém vai dizer que você tá mentindo e eu vou te ajudar. É, o seu... Não, diga que a tua avó tá doente. Ah, não, eu tô indo pra casa porque eu preciso comprar o um remédio pra mim. A menos que você seja eu. Dá o dinheiro! Dá o dinheiro, né? Dá o dinheiro! Ainda te dá uma carona! Te leva na farmácia. Agora complicado se ele quiser. Ah, deixa eu ir lá com a tua avó fazer um carinho. Vovó morreu! Vovó tá no céu! Caralho! Nossa! Deixa eu fazer um carinho na sua avó. Tá matarado! Ah, ela não pode. Aí sai correndo mesmo. Aproveita. Também nunca mais volta, nunca mais olha na cara desse. Então, essa pessoa. Como é que. Algum outro último conselho, galera? Pro pessoal? Tá, além de saber cozinhar, saiba fazer reparos em casa. Porque qualquer. Por exemplo, se você mora numa casa alugada e a pessoa que te aluga. Você mora sem contrato, a pessoa não está sendo obrigada a fazer reparo. E de repente, se você quebra alguma coisa na casa, eu não sei se é você que tem que pagar. Mas se você quiser viver lá bem. Mas né? Se você quiser viver lá bem e de repente a pessoa que te aluga mora em outra cidade, né, mora longe, você tá sem crédito celular, é chato. Saiba fazer um reparo. Ah, deu problema em algum eletrônico seu? Saiba pelo menos trocar o fusível. Pô, trocar o fusível é o básico. É o basicão. É, ou pelo menos. E fora que a maioria dos ricadões, assim, entra como mecânico na sua casa, né? Então. Não deixa brecha. Não abre brecha, né? É verdade. Aí entra o. Eu tenho uma última dica. Eu tenho uma dica também. Porque você vai morrer? Não, porque o programa tá acabando. Cara, tem 10 minutos. E já é 10 horas e quase 10 minutos. Já passamos do horário. A gente vai ter que... Cara, eu tô perdendo The Walking Dead pra estar aqui com vocês. Tá. Então, eu quero pelo menos assistir o Sleep Hollow. Tá, então olha só, olha a dica. Não importa a situação que você esteja, não importa. Minha namorada está chateada. Saia correndo, se você puder, saia correndo. Saia correndo mesmo. Porque... Ela não mora. Ai, tá me ouvindo? Saia correndo, sabe por quê? Porque muita gente tem vergonha de sair correndo. Saia, vou sair correndo. No meio da rua todo mundo lá. Ah, o pessoal vai achar que é doido, que é ladrão. Não, saia correndo, cara. Saia correndo mesmo. Sem tropeçar, por favor. É, sem tropeçar, preferência. Por que sair correndo que eu me perdi aqui? Ah, porque às vezes a pessoa tem vergonha de sair correndo em algumas situações. Ah, tô atrasado. Ele vai andando e vem sair correndo. Saia correndo! Correndo. Sabe, a pessoa depende do atraso. Sim, depende da sua cor, da sua pele. E se a polícia... Porque você vai apanhar muito antes de conseguir explicar alguma coisa. E se a polícia parar e se não te baterem... O cara não pega de volta, não dá pra devolver. E se não te baterem, eles podem te dar uma carona. Já funcionou comigo antes. Cara, você só é gordo. É que você tem que... Nossa, esse gordo ele vai acabar quebrando o chão. Os caras já... Meu Deus, ele tá rolando na rua. Pode haver uma colisão, um acidente. Vamos levar ele. Botaram ainda na caçamba. Mas quem tem essa cara de terrorista? Colocaram ele na traseira da S10. Eu pareço um árabe, mas eu não sou. Eles tiveram que desentalar ele. Mais algum conselho, pessoal? Traseira é fazendo país no chão. Mais algum conselho? Ah, sim, tem um. Não nade no cocô. É, não nade no cocô. Não é legal. E apesar de você não correr risco de vida. E apesar de você não correr risco de vida nele, que é a história de sobrevivência do Randall. Randall? Do urso polar. Eu já falei, ainda de menor. Ainda assim não nade. E você de menor, tem alguma dica? Olha... Vocês começaram a me chamar de menor, vai ficar complicado, porque aí eu vou chamar vocês de outras coisas. É um personagem extra. Ah, vocês não vão gostar. A gente cobra, aqui é 2x1. É o seu alter ego. Eu falei que era Randall, então vocês têm que me chamar de Randall. Eita, calma aí, filhote. Vai, filhote, vai. Fora daqui, tudo bem me chamar de menor, que até que não é um apelido tão ruim. Tá bom, vai. Prefiro ter russo, se quiser. Vai! Eu não ia falar nada. Assim terminamos o programa, esquece a dica dele que ele... Cara, peraí. Ele você me ouviu, paiando filho de rapariga? Já zoou o negócio. Ah, legal. Ele falou já de entendi. Ele falou de baiana. Censura. Tá 21 anos. Censura 12. É. Censura 21 anos. Como assim? Porque a censura é tão alta que só funciona pra quem é maior de idade. No Japão. Tá. Ai, meu Deus. Vamos. Tudo bem. Pergunta. Mas eu não sou assim, ó. Ai, meu Deus. Na verdade, tá barrando mesmo. Ou é um raio. Na verdade, é reto. Já está. Mas gravando. Ela vai assim, ó. É, mas vai reto assim. Mas mesmo assim, não é um reto, é reto. Atenção, tá indo assim, ó. Mas ela não vai pegar assim. Mas quanto melhor pegar, quanto mais ela puder bater e voltar e ecoar no mesmo lugar. Então tá bom, eu vou falar assim, ó. Tá me escutando? Yeah. Pergunta. Ele falou agora de baiana e eu lembrei de Ceará. Ah. É Nordeste. Todo mundo tem água. É Brasil. Eu tava lá, ele falou que tinha tem rapariga água. E eu vi que eu passei um dia, né, na rua, e tava bem escrito assim, é bar chá da égua. E tipo, lá o pessoal tem costume de falar assim, ah, vai pra bar chá da égua. Que... Nossa, é algo aceitável. Isso, gente. Eu fico pensando, o cara que fez o bar, que colocou o nome no bar, né? Pô. É zoeiro. Gente, muita gente vai pra lá todo dia. Né? E o pior, muita gente não deve nem entender. Ele devia cobrar royalty. Tu tem que entender que ele fez uma homenagem à sogra dele. Hã? Com certeza ela já dá égua. Com certeza. Nossa. Não. Tava engraçado, aí você falou. Baixa da égua, tipo, pras partes baixas da égua. Que conversa é essa? Mas tipo assim, chá da égua. A sogra dele é uma égua. Tá, ninguém entendeu. Tá, a gente entendeu, esse que é o problema. Vamos lá começar esse programa, que o negócio tá feio aqui. Nossa. Tá, pode piorar. Não, eu sei, pode piorar. Aqui no, nunca é pra melhor. Eu poderia falar pra cortar o microfone dele, mas só tem um microfone. Qual a pergunta? A pergunta. Matheus tem uma bunda branca aqui, ó. Aqui. Não, corta. Mas ela não vai ser preta, né? Você é branco, velho. Você é branco, eu sei que você é. Ah, então você passa, você vai pra praia. Velha bunda! Você vai pra praia e usa uma sunga invertida. Não é melhor falar de bunda de mulher?